Você uma vez iludiu os meus sonhos, brilhou feito estrela no meu coração, tirou dos meus dias a felicidade, me fez desaguar nesse mar de paixão. Parece que o tempo molhou o nosso leito com gotas de amor e pedaços do céu. A frase mais linda ficou no silêncio. Ó Deus do desejo, vem me ajudar. Chuva que molha o meu rosto, vem tirar o desgosto desse meu olhar. Chuva, vai dizer a ela que eu estou na espera. Diga pra voltar, eu ainda amo tanto. É tão forte a minha dor. Tudo que eu quero na vida é sentir seu calor. Chuva que molha o meu rosto, vem tirar o desgosto desse meu olhar. Chuva, vai dizer a ela que eu estou à espera. Diga pra voltar, eu ainda amo tanto. É tão forte a minha dor. Tudo que eu quero na vida é sentir seu calor. Você uma vez iludiu os meus sonhos, brilhou feito estrela no meu coração, tirou dos meus dias a felicidade, me fez desaguar nesse mar de paixão. Parece que o tempo molhou nosso leito com gotas de amor e pedaços do céu. A frase mais linda ficou no silêncio. Ó Deus do desejo, vem me ajudar.